Ação e Reação. Programa 70. Nós estamos no capítulo 14, Resgate Interrompido, e vamos acompanhando a narrativa do nosso amigo espiritual André Luiz. Foi um médico famoso no Rio de Janeiro. Eu sei que ele foi. É só vocês observarem bem a imagem dele, o desenho que foi feito do seu espírito, que vocês vão descobrir direitinho pela formação da cabeça. Não foi Oswaldo Cruz, não. De forma nenhuma. A vida desse irmão, também muito valoroso, era bem diferente da de Oswaldo Cruz. Nós estamos no capítulo 14, vendo aqui as peripécias criminosas do Ildeu, chefe de família, mais ou menos 35 anos, casado com Marcela, uma mulher estoica, devotada, honesta. Mas acontece que, apesar dos três filhos, Roberto, Sônia e Márcia, Ildeu se meteu com outra mulher, Mara. E aí, a vida dele transformou-se a ponto dele desejar matar a sua própria esposa, Marcela, no que foi impedido por um ato do nosso companheiro invisível, o assistente Silas, assistente da Mansão Paz, que tem a ver com a reencarnação de Marcela. E certamente, bom, de Deus, Roberto, da Sônia, da Márcia, da Mara, até mesmo da Mara. O que fez Silas? Foi buscar o espírito de Márcia, uma das filhinhas do casal, a quem Ildeu tinha muito grande carinho, a Márcia e a Sônia. Ele não gostava do Roberto, filho mais velho. Vocês depois vão saber por quê. A criança estava dormindo, Silas não teve outra forma de resolver o problema, de impedir o assassinato. Ia piorar a situação, né, kármica de todos. Abalar ainda mais a família. Então pegou o espírito de Márcia, cujo corpo dormia, e o trouxe para ver o que o pai ia cometer naquele momento, o louco, o Ildeu. Então a criança voltou, o espírito voltou correndo ao corpo, ainda de criança, e gritou: papai, paizinho, não mate, não mate! Ele vai levar um susto, a arma vai pender, vai mudar de ideia. Foi forçada a mudar de ideia. Então Marcela, diz André Luiz, num átimo pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e junto deles o revólver, augurando maus presságios. A mulher, bondosa e incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto: ó Ildeu, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero o remorso de haver cooperado para semelhante desatino que te lançaria entre os réprobos das leis de Deus. Procede como quiseres, mas não te despenhes do suicídio. Se é da tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos. Trabalharei conquistando o pão de nossa casa com o suor de meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. a generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até às lágrimas. O próprio Ildeu, não obstante o sentimento empedernido, sentia-se tocado de piedade, agradecendo no íntimo a versão que a esposa, digna e abnegada, oferecia aos acontecimentos cuja direção não conseguira prever. Ela, coitada, pensou que ele fosse suicidar-se, quando ele queria matá-la, mas foi melhor assim. Não ia construir nada. Ela ainda orou, falou com ele como se estivesse orando. Mas vamos ver como é que vai terminar isso aqui. É um resgate interrompido pelo Ildeu. E encontrando a escapatória que de há muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o concitavam à vigilância, exclamou a afeição de vítima. Como é cínico esse camarada. Realmente não posso mais. Agora para mim só restam dois caminhos, suicídio ou desquite. Mas que vagabundo, hein? Ah, irmão Paiva, o senhor, lendo essas histórias, o senhor diz cada expressão. Você quer que eu diga o quê? É um vagabundo, é um cretino, é um salafrário. É um infeliz que vai reencarnar a beça. Possivelmente vai perder a oportunidade de ter Marcela como esposa. Não merece. Marcela, com o auxílio do assistente. Aliás, eu falo assim para que ninguém caia nessa situação. Vocês viram quantas testemunhas invisíveis eles estão? Para amanhã atestar, na hora certa, perante o tribunal divino, o comportamento cínico, maquiavélico de Ildeu. Ninguém está sozinho, não. Ninguém está sozinha, não, não, não e não. Ah, eu vou fazer isso porque ninguém viu. Deus viu. Quem disse que ninguém viu? Jesus viu, o Espírito Santo viu. Seus anjos guardiães viram. E sua consciência viu. Você próprio viu. Ô, minha irmã, você própria viu. Não vai atrás dessas badalações de revistas e programas de TV ou de rádio. A mídia inconsciente e inconsequente, em muitos casos assim, eu não generalizo. Há grandes elementos em todas essas partes. Então eu falo assim porque você às vezes está mal intencionado ou está má intencionada. Então vai pensar um pouquinho quando for dormir, vai fazer a prece da vigilância espiritual para ver se afasta os capetinhas, né? Espíritos obsessores, querem o seu mal. Quem sabe se você não cria vergonha na cara e não se corrige para não acabar tendo que carpir dor, vidas e vidas sucessivas, que é assim, só assim que o ser aprende. Emmanuel costuma dizer, há espíritos que erguem-se para Deus como as flores abrindo ao sol no jardim. Outros, só com explosão de dinamite. Quer dizer, dinamite moral e espiritual. Bom, nós vimos a palhaçada aí do Ildeu, né? O André Luiz vai narrar o que vai acontecer. Marcela, com o auxílio do assistente, Silas, descarregou o revólver, reconduziu as crianças ao sono e deitou-se atribulada. Nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra, enquanto orava súplice na torturada quietude do seu martírio silencioso. Oh, meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada. Que fazer agora sozinha na luta com três crianças necessitadas? Todavia, antes que a dor pungente se lhe metamorfosear-se em desânimo destruidor? Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a com que a flagelada senhora em desdobramento se colocou inquieta diante de nós. Quer dizer, ela saiu do corpo. Silas aplicou-lhe um passe. Ela não está vendo nada. Como nós somos protegidos sem saber. E vamos ver o que vai acontecer quando ela desperta do outro lado. Vocês precisam orar, porque quando vocês vão dormir, conforme a vibração do dia, o pensamento, vocês vão se dar com espíritos do bem ou do mal. Aí a vida de vocês vai piorando, porque vocês começam a pensar uma porção de bobagens. Dize-me com que andas e te direi quem és. Falam os mais velhos. Nós podemos dizer: dize-me o que pensas e eu te direi com quem te vais encontrar de noite na hora de dormir. Portanto, nada de ver filme de terror, ler literatura pesada, ouvir programas de baixo astral, nunca, principalmente na hora de dormir. É questão da afinidade, da sintonia. Repararam se uma ferradura, um imã, atrai papel? Ou madeira raspada? Não, atrai somente ferro, metal. Porque tem afinidade, estão em sintonia. Peguei esse exemplo para argumentar. Então, olha ali, o pedido dos nossos irmãos da humanidade de cima, que fiquemos em sintonia com Jesus e daí para cima, não é? Ou com aqueles que lhe são fiéis no mundo invisível. Ou mesmo no mundo visível, se você entrar numa boa sintonia com o mundo espiritual elevado, ele vai aproximar de vocês seres reencarnados, espíritos reencarnados, como nós somos espíritos reencarnados. Você, meu irmão, é um espírito reencarnado. Você, minha irmã, é um espírito reencarnado. Aí são atraídas para perto de vocês criaturas que vibram em faixas mais elevadas. Ó, viu, fulano de tal, mudou, se meteu com mais companhias, está preso. Drogou-se, foi estuprada. Ele morreu. Acabou tudo para ele ou para ela. Ficar na faixa. Ficar na faixa, ficar na faixa de Deus. Porque quando vier a aprovação, vocês terão tudo para vencer, mas para fazer o bem. O que dizia o irmão Zarur? E Deus criou o ser humano de tal forma que ele só pode ser feliz praticando o bem. Pratiquemos o bem, não por interesse de ganhar nada, nem mesmo de Deus. Aí seria um comércio. Mas porque essa é a lei do coração, a lei de amor, a lei que nos beneficia, a lei que faz o universo caminhar. O que disse João Evangelista numa de suas epístolas? Ele aprendeu com Jesus. Deus é amor. Irmão Zaru completava assim: nada existe fora desse amor. Você que sofre, minha irmã, traição, adultério, o seu marido, ou meu irmão, você que sofre o mesmo, a partir da mulher que você ama, ou com relação a filhos, ou filhas, ou parentes, ou amigos, permaneça na sintonia de Deus e sua vida vai melhorar. Jesus diz no Evangelho: eu não vos deixarei órfãos. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Muito além do fim desse mundo, cheio de problemas. Porque para toda a eternidade, Jesus estará conosco. Não foi ele quem disse? Parto, volto para o Pai para preparar lugar para vós. Volto para o Pai, mas voltarei a vós. Eu voltarei a vós. E Jesus não é mentiroso, volta mesmo. Não mais crucificado, é claro. É preciso aquele acontecimento que o Evangelho narra para que nós víssemos ali a prova da humildade. O segredo é a humildade. O que é que diz o padre Antônio Vieira? Já vistes um humilde cair? O orgulhoso, a orgulhosa, o invejoso. Quando tem orgulho desmesurado, não se sabe de quê, ou inveja, a pessoa não cresce. Mas vejam bem, uma ressalva importante. Eu sempre digo que a humildade é, acima de tudo, corajosa. Muita gente confunde covardia, ociosidade. Ah, eu sou tão humilde, eu não posso fazer nada, não tenho merecimento, não tenho competência. Isso é conversa de gente malandra que não quer trabalhar, não quer fazer o bem. Antipátria, anticomunidade, antissociedade, antimundo, antiplaneta Terra. Há muitos vivaldinos e vivaldinas que dizem assim, não, eu não tenho competência, eu sou tão humildezinha, eu sou tão humildezinho. Não diz o Evangelho que sejamos humildes. Mas eles não querem trabalhar. Eles quando esquecem que Jesus diz que Deus não cessa de trabalhar. E que ele também, Jesus, que é um com o Pai Celestial, não cessa de trabalhar. Mas o espírito de Marcela saiu do corpo, depois daquele drama todo. Silas, o assistente da Mansão Paz, ao qual André Luiz e Hilário vão acompanhando para aprender alguma coisa, deu-lhe um banho de fluidos, hipnotizou, podemos dizer assim. Então ela saiu do corpo para receber o conforto que tanto necessitava. E a sua vida, aquilo que ela tinha como a sua felicidade, desfez-se ali. Depois nós vamos saber por quê. Porque o safadão, o Ildeu, aproveitou-se do fato e deu um jeito de justificar a sua traição e a sua partida, abandonando mulher e filhos. Então ela saiu do corpo e chegou do outro lado, viu o assistente Silas, André Luiz e Hilário. Como? André Luiz vai relatar agora. Tomando-nos a conta de mensageiros do céu, na cristalização dos hábitos em que comumente mergulham as almas encarnadas, ajoelhou-se e rogou amparo. Silas, porém, soergueu-a bondoso e explicou: Marcela, somos apenas teus irmãos. Reanima-te, irmã querida, pois não te encontras sozinha. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Concede, sim, liberdade ao teu esposo. Embora saibamos que o dever é uma bênção divina, da qual pagaremos caro a deserção. É bom não desertar, meu irmão. Minha irmã, é bom não desertar. E não adianta mil explicações. Ah, eu não era feliz, ninguém me entendia, não sei o que. Não adianta, não adianta. Você que pediu, meu irmão. Você que pediu, minha irmã. Não adianta. Você não vai enganar Deus? Pode enganar a mim. Pode enganar o fulano, o beltrano, o ciclano, que nós estamos na carne. Mas a Deus, aos amigos invisíveis, você não vai enganar. Não vai enganar mesmo. Nem a você mesmo, meu irmão. Nem a você mesma, minha irmã. Não adianta. Faz bobagem, ainda fica dizendo bobagem. Aumenta o karma. Quando desencarnar, vai se encontrar sozinha, ou sozinho do outro lado. Não vai achar mais os entes queridos, vai ver quanto dói uma saudade. Vai ser aproximado ou aproximada de outros espíritos que nada tem a ver com você. Minha irmã, ou você, meu irmão. Para quê? Para você sentir saudade daqueles que você desprezou. Vai ser desprezada, vai ser desprezado, mas vai sentir no coração que é desprezar. Mas Silas, o assistente, prossegue confortando Marcela e aconselhando a deixar o Ildeu ir embora. Ele quebrou o compromisso. Que o Deus rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos, se é que julga seja essa a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar. Haja, porém, o que houver, Marcela, ajuda-o com tolerância e com compreensão. Não lhe queiras mal algum. Antes, roga a Jesus, o abençoe e ampare, onde esteja, porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor, para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem-se em fardos difíceis de carregar. Sabemos que a ele te ligaste em sagrada aliança na empresa redentora do pretérito próximo. Tinha alguma coisa para corrigir no passado, é claro. Tinha. Ainda assim, se o Deus esmorece à frente da luta em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo lhe violentes o livre-arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. Eudeu ausenta-se agora dos contratos que abraçou, antes de reencarnar, é claro, a benefício de si mesmo. Sim, quem faz o bem a si mesmo beneficia. Ainda assim, se ele esmorece à frente da luta em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo lhe violentes o livre-arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. Eudeu ausenta-se agora dos contratos que abraçou, o mundo espiritual, nós sabemos, a benefício de si mesmo. Ele pensa que é a benefício de si mesmo, coitado, né? Mas não vai ser, não. E interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Voltará, porém, mais tarde, aos débitos que olvida, que esquece, talvez mais onerado perante a lei de Deus. Você, claro, você virá mesmo mais onerado perante a lei divina, que, como dizia Pietro Baldi, não se enternece. Baldi dizia, Deus é uma lei que não se enternece. Quer dizer, não se deixe enganar, né? Porque Deus é amor, nós sabemos. Mas Silas prossegue falando ao espírito da Marcela, que durante o sono se encontrou com eles. Não te lamentes, contudo, e segue adiante. Olha o segredo. Vai em frente, porque Deus está presente. Como dizemos nós aqui, na religião de Deus. Sejam quais forem as lutas que te descerem ao coração, resigna-te e não temas jamais, não temas nunca. Faze dos teus filhinhos o apoio firme na caminhada. Claro, ela não abandonou os filhos. Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Renuncia, pois, ao homem querido, respeitando-lhe os caprichos do coração. E aguarda o futuro com a esperança. E por que Marcela chorasse, receando o futuro, em face das contingências materiais que teria de enfrentar, mais pesadas dali para a frente? Silas afagou-lhe a cabeça e asseverou prestimoso. Para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção de Deus e marchemos com desassombro. Marcela, enxuga o pranto e ergue-te em espírito à fonte do supremo bem. Bom, vamos parar por aqui. A musiquinha lá, o pai já soltou. Determina que chegamos ao final, né? Temos que respeitar o horário. Quem não sabe obedecer não pode mandar. Eu termino com aquela saudação poderosa da religião de Deus. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.